diz o final visual na pista do 27 no 3. Azul 27 no 3, complete o nosso procedimento, chame o Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, salve 5, graças, boa noite. Boa noite, composto. Torre, boa noite, Azul 27 no 3. Uno 3, tráfego avistado, checa o trem, vento 060 graus, 049, ajuste 0 no 7, pouso autorizado. Vamos lá, baixar a travada, 7 no 3. Travado 7 no 3. Autorizado 27 no 3, pista 0, vento 60 graus, 049. Autorizado 7 no 3. Telema 074, autorizado a descer para 4, meu pé sem restrições. Ajuste na 097. 174 mil sem restrições, o Telema 6074. Azul 27 no 3, no solo 31, na direita, via taxa EF, chama o solo 219, decimal 9. EF, solo 219, Azul 27 no 3. Salvador, 3398, informação Alfa. 3398, via chegada Balmete 1, desça para o nível de voo 080. Ajuste na 017. 7020, via Balmete 1, o 3398. Oxalé 6074, autorizado separa 2010, ajuste no 017. Autorizado final do procedimento ILS Activate, atenção no 0, avança pesado. Para 2000, autorizado, cruzará estabilizado, Oxalé 6074. É uma possibilidade, tá 3398, boa posição e TAP. Autorizado TAP, tá 3398. 7080, vamos direto de TAP, tá 3398. Obrigado. Tan 4732, chama Centro Recife, frequência 12000, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 12545, Tan 4732, boa noite. Boa noite, bom voo. Tan descendo, Oceanero 6224. Oceanero 6224. Está a 58 milhas, nordeste do VOS de Salvador, serviço radar encerrado, mantendo 90, chame o controle Aracaju, frequência no 20.3. 203, né, 224, boa. Tan 3398, autorizado a separar o nível de voo 050. 7 para 050, Tan 3398. Salvador 6258. Xené 6258, boa noite. Voitado para interceptar a chegada Bom Médio 1. Desça para o nível de voo 060, ajuste no 097. SAP 060 no 097. 133-98, pode manter a velocidade 250, mais um pode TAP. 133-98, livre. Obrigado. Chanel 6074, complete novo procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 6074, grato, muito boa. Boa noite, bom pouso. Boa noite, pega. Torre Salvador, boa noite, Chanel 6074, boa noite. Altimia 074, Oxané, tráfego avistado, cheque 100 de pouso, vento é calmo, altímetro 07, pouso autorizado. 17, ainda não travado, livre pouso 3398, pode descer até 2000 sem restrições? 3398, autorizado descer para 2000 pés sem restrições, ajuste na 097, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, da pressão no 0 está estabilizado. Fica mais além sem restrições, sem referência não dá. Muito obrigado, descer até 2000, repórter estabilizado. Afirmo. Solos 4-1, direita via Foxtrot, chamo o Sol 219. 219, já 258, autorizado para 4.000 sem restrições. 4.000 sem restrições, 6.250. Contorno de Salvador, muito boa noite. 050, 5127, está passando 200 para 150. Azul 5127, boa noite, vou ITAP para interceptar a chegada por meio de 1, esse é para o nível de voo 050, ajuste no 097. Ok, voa da presente, ITAP, desce para 050, confirme o ajuste. 1097. 1097, azul 5127. Azul 5062, boa noite, via chegada voo médio 1, deixa para o nível de voo 080, ajuste no 097. 080, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Completador, passarei 2224, boa noite, trazendo. Passarei 2224, boa noite. Voo Bomet para interceptar a chegada Bomet de 1, repasse para a descida, ajuste no 07. Deixa no 07, para a descida agora 224 e se possível para o editado. Passarei 2224, autorizado já para o nível de voo 090, operação para o sequenciamento, curve à esquerda na proa 060, está limitado pela radial 280 do VS Salvador. Desce para 090, esquerda 060, limitado para 280 de Salvador, 2224. 3398, estabilizaram. 3398, complete final do procedimento, chama Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Chama Torre Salvador, constante 3398, boa noite. Boa noite. Chanel 6258, desça para 2, meu pés, ajuste no 017, autorizado. Final do procedimento ILS X-Ray. Apitou no 0, reposta grisada. Informativo, detendo 2000, autorizado, reportará. Faz trabalho. Pelo 0, pouso autorizado, vento calmo, altímetro no 017. Autorizado o pouso, tá 3398. Azul 4062, autorizado direto ETAP, desça para o nível de voo 050. 050, na frente de ETAP, 4062. Lazarini? Sim. Abraço. Aqui não. Outra. 223, reduza para 2309, número 5 na aproximação. Confirmando a passagem 2224, 2309. Confirmando a passagem 2224. Sim, passarela 2224, redução para 2309, número 5 na aproximação. Matiu, número 5, 2309, 2224. Parando 2224, redução para 2009, autorizado descer até o nível de voo 060. Permanece ajuste. 060, permanece ajuste para 2209-224. Azul 5127, desça para 2000 pés, ajuste na 017, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistola 0 até estabilizado. Para 2000 no 017, autorizado, vai reportar estabilizado o ILS X-Ray, azul 5127. Estabilizado. Agora, estabilizou 6258. Completo final do procedimento, chamando o Salvador, frequência 118.95, fechando 6258. 8-9, obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 4062, autorizado separa 3 mil pés sem restrições. 3.000 sem restrições, está com 250 nós. Mantenha ou diminui? Mantenha, para o sequenciamento, azul 4062. Ah, está mantendo. Salvador, Ocean 6258, estabilizado. 258, tráfego avistado, checo 3, vento calmo, altímetro no 07, pouso autorizado. Pouso no 0.017. Controle passarela 2224, ainda mandei essa pra? Controle passarela 2224. Para o curso localizador, curva direita, pro 070, responsabilizado. G070, chamar responsabilizado, 224. G224, reduza para 1809. 1809, 224. Rio 4062, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, apitou no 0, reporta habilidade. 2000, reportarei estabilidade. Está estabilizado no ILS X-Ray, apitou no 0, azul 5127. Azul 5127, complete o novo procedimento, sanitário Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, muito boa noite. Boa noite. Controle passarela 2224, estabilizou, pode descer da rodagem? Autorizar descer até 3 mil pés, passarela 2224. Até 3 mil, 2224. Tantidão avistado, pouso autorizado, vento 020 graus, 049, altitude 07. Checa o trem, pouso autorizado. 300 pés para 2 mil pés, Embraer 190, com 226 de ground speed em redução. Para frente, 2224. Pouso, pista no 0, azul 5127, trem embaixo travado. Salvador, Gol no 972, informação Alfa. Gol no 972, boa noite. Via chegada Bomédio 1, deixa para o nível de voo 080, ajuste na 097. Voo 4062 estabilizado? Agora, estabilizado. Complete novo procedimento, chamitor Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite, bom pouso. Passarei 2284, desça para 2000 pés, permanece o ajuste autorizado. Final do procedimento LS Create. A pistola no zero já está estabilizada. Para 2000 pés, já está estabilizado 2224. Gente, agora a transferência. Agora. O Salve precede em BR-190 e companhia, no toque no momento, aguarde pista livre. O vento norte com 3039, altitude 1017. 762, aguarda. Com 127, solo 58, liberando via taxi eco, chamo só 121 décimo 9. 219, boa noite, amigo. Boa noite, bom descanso. Azul 4062, checo 3, vento norte 29, altímetro no 017, 1017, coisa autorizada, checo 3. Baixo travado. Dona 228, boa noite, via chegada a voo médio 1, deixa para o nível de voo 090, ajuste no 097. 097, via voo médio 1, 090, voo 1222. Passarei 2224, completo final do procedimento, chamitor em Salvador, frequência 118, decimal 95. Tráfico que precede a 6.1 milhas, com no 39 grãos, speed Embraer 190. Passarei 2224. Estou recebendo a série 2224, Borges. Chegou 2224, sente o tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. Gente, vai lá. Autoriza a proa de TAP para o voo 228. Dona 228, autorizado TAP, reduza para 2509. Está reduzindo o TAP para o voo 062-001, libere a pista direita via Foxtrot, chama o sol 21-19. Foxtrot 2224, check tem de pouso, vento variável 2-9, altímetro no 0, no 7, pistão 0, pouso autorizado. e pouso no 07 para baixar travado 224. Roda 972, autorizado em separa 4.000 pés sem restrições. 4.000 sem restrições, 972. Tereza 2224, solo 04, próxima direita via Eco, chama o solo em 121, decimal 9. Liberando via Eco, 121, decimal 9, passaria 2224. Roma 228, autorizado esse aparelho nível de voo 050, ajuste na 097. 050, no 097, voo 222. Gol no 972, deixa para 2.000 pés, ajuste na 097, Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray. Da pistola 0, repórter estabilizado. Samara estabilizado, 972. Passar o 060 para o 050, bom 222. Torno 228, autoriza a descer até 3 mil pés sem restrições de altitude. 3 mil sem restrições, com 097, bom 222. Estabilizou 972. Torno 972, complete novos procedimentos, chame o Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, obrigado, boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Gol 1228, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Da pista 90, repassa estabilizado. 2 mil, autorizado X-Ray, 190, repassa estabilizado, bom 228. em Salvador, boa noite, voo no 972, passa o Índia Sierra. Dois, tráfico avistado, boa noite, cheque o trem de pouso, vento calmo, altímetro no zero, no 7017, pouso autorizado. Livre pouso, está checado, voo 972. 1128, complete no procedimento, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. 1295, obrigado, Maria. Composto, boa noite. Viola pista última direita, via Golf, chama o solo 21, décima 9. Era última, eita, 219, 9, 9, 7, 2. 1, 2, 2, 8, 7 do tráfego avistado, continua aproximação, aguarde pista no zero livre. Continua agora a pista livre, gol 1, 2, 2, 8. Pista no zero, pouso autorizado, vento calmo, altímetro no zero, 1-7. No zero, 1-7, livre pouso, 1-0, 1-2-2. 1228, Solos. 18, direita via, Foxtrot 1219. Foxtrot 219, gol 1228. boa noite, eu passo para a linha do 2228, está ciente da Bravo, autorização 180 para Vitória da Conquista. Boa noite, eu passo 32228, assistente da Bravo, autorização 180 para a Vitória da Conquista, informa que não cumpre o gradiente ATC. Sai 2228, boa noite, ciente que não cumpre o gradiente ATC, porém pode sintonizar a frequência do solo em 1219 para a autorização, não cumpri no superior, cumpri inferior, ok? A gente vai cumprir inferior, chama para autorização, solo 2190, PH, grato 2228.